cada instante eu vou morrendo. É preciso amor de encontrar, de encontrar, de encontrar, de encontrar, de encontrar, de encontrar. Era a pérola negra que vocês queriam. Os ritmos. Júnior Monteiro! Banda 007. Se eu não posso, fico imaginando. Se me falta coragem, fico esperando. Mas até quando? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada. Ah, e nem ficar sentado esperando. Vamos lá, mosqueiro, só no comecinho. E aí? Ouvi falar que vai se mudar daqui. Galera, vai chegando pra curtir hoje. Aniversário da banda Capricho. Sejam todos bem-vindos. Será que não cabiam nessa mala e também? Eu não tô bem. Será que não cabiam nessa mala e também? Banda 007. Se eu não posso ter, fico imaginando. Se me falta coragem, fico esperando. Mas até quando? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada. Ah, e nem ficar sentado esperando você chegar. Júnior Monteiro! Bora pra cima, Sete Canecão, só no comecinho, Júnior Monteiro vai detonando pra você! Só no comecinho, só no comecinho! Muita coisa boa pra rolar ainda, Banda Capricho, e mais DJ Jader da Bahia do Sol também vai estar com a gente, fazendo uma super festa com a gente aqui no Canecão. Sejam todos bem-vindos, tá só no comecinho, hein? Alô, Júnior Monteiro! Detona aí, meu DJ! Júnior Monteiro, o The Number One! Banda 007. Pode arrumar as malas e vem morar nos meus sonhos, pra gente dividir a cama e os planos. Já imaginei a gente num lugar sob medida, com uma mini cópia sua e outra minha. Ei, mosqueiro! Um jardim de amor pra gente cuidar. Vem, neném, que eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim, você diz também. Meu coração já tá dizendo amém, dizendo amém. Vem, neném, que eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim, você diz também. Meu coração já tá dizendo amém, dizendo amém. Banda 007. Pode arrumar as malas e vem morar nos pra gente dividir a cama e os... Bora, mosqueiro, como é que é? Já imaginei a gente num lugar sob medida, com uma mini cópia sua e outra minha. E aí? Num jardim de amor pra gente cuidar. Vem, neném, vem, neném. Vem, neném, que eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim, você diz também. Meu coração já tá dizendo amém, dizendo amém. Vem, neném, que eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim, você diz também. Só no comecinho, sete canecão. Dizendo vai virar, vai virar. Dizendo amém. Agora! Júnior Monteiro! Oi! E você se foi de mim num dia lindo. E eu não acreditei que fosse pra valer. Ai, Gigi! Se hoje alguém me encontrar sorrindo, sabe que por dentro eu choro, choro por você. Eu brinquei de amor e você se entregou pra mim. E as mulheres de mosqueiro aí, como é que é? Fez tudo de bom e eu não estava nem... E agora? Agora sou eu quem chora por você. Agora sou eu. Mas não tenho que chorar. Bora, meu brother. Eu não preciso sofrer por isso. Sete canecão, aniversário da banda Capricho. E passou só no comecinho. Vem-te embora. Preciso encontrar uma forma pra me reerguer e recomeçar. A regra do jogo mudou, já que não sou mais seu amor. Quero ir de volta ao começo. O amor não tem preço. Felicidade urgente, clama o meu coração. E pra recomeçar, preciso ser feliz. Preciso te falar da saudade que ficou. dentro do meu coração e a tristeza. Pela minha companheira que vivia me atormentar nas noites que a solidão vem me despertar. Bora mosqueiro, bora mosqueiro. Eu só quero esquecer você. Vai! Nunca mais sofrer. Vou encontrar o amor que me faça feliz, que me dê um carinho que eu sempre quis. Chega de solidão, sofrimento e dor. Só é feliz no mundo quem tem o amor. Vou encontrar o amor que me faça feliz, que me dê um carinho. Segura, Júnior Monteiro. Ai! Eu preciso te falar da saudade que ficou dentro do meu coração e a tristeza. Minha companheira que vivia me atormentar nas noites que a solidão vem me despertar. Já não tem mais sentido viver só, viver só. Eu só quero esquecer você. Júnior Monteiro, não te faz de doido. Tá na hora de fazer o caqueado, meu irmão. Ei, não brinque comigo assim. Não diga que somos amigos. Eu ainda amo você. Sei, o tempo já se passou. Mas em mim quase nada mudou. Eu ainda espero você. Hoje alguém me falou de você. Disse que você perguntou por mim. E aí? Eu estou aqui. Me dê um sinal que eu vou te encontrar. É só telefonar. É só telefonar. Eu estou aqui, me dê um sinal que eu vou te encontrar. É só telefonar, é só telefonar. Estocando pra você aqui no Canecão, dando pontapé inicial. É 15 anos de muita carreira. Muita história pra contar, hein? Banda Capricho, tem que tirar o chapéu. A nossa banda representante da nossa Ilha de Mosqueiro. E o Júlio Monteiro detonando pra você. Sei, o tempo já se passou. Mas em mim quase nada mudou. Eu ainda espero você. Já é cara de gato, cara que comanda o Porto Louco. Hoje alguém me falou de você. Bora, meu segurança, Bruno! Disse que você perguntou por mim. Eu estou aqui, me dê um sinal que eu vou te encontrar. É só telefonar, é só telefonar. aqui, me dê um sinal que eu vou te encontrar. É só telefonar, é só telefonar. Essa mulher, essa mulher, o que é que ela é? É uma coisa séria. Amor é traição, me deu. Pois sempre, sempre quis me perder. Uma coisa vou dizer: tem veneno, tem sorriso. Eu até fiquei confuso com a história que contaste. E foi tudo sem querer. Uma coisa vou dizer: o caminho da... Esse CD vai tocar lá na Barraca Cavalcante. Sobre as três. Bora, Marcão! O caminho da verdade é o desengano de um falso amor. Ao lembrar que tu me deixaste assim, sem ao menos me dizer adeus. Tanto que já me perdeu. O caminho da verdade é tão imenso, deverias crer. O caminho da verdade é o desengano de um falso amor. Ao lembrar que tu me deixaste assim, sem ao menos me dizer adeus. Foi tanto que já me perdeu. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. Bora, DJ Zé! O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance que já existe. Galera vai chegando pra curtir, Galhacão. Você brincou. Vem embora. Só no comecinho, hein? Justo eu que sabia te amar. Pra sempre amar. Ai, Josi. Você me perdeu. Ai, pra você essa música aí, hein? Pode crer. Não deu. Ela ia mandar o poderoso. Em mim. Aqui. No meu amor. Não vou mais chorar. Não vou. Só na manha, curtindo o Galhacão. Vai, garoto! Perdeu o lugar, amor. Júnior Monteiro! Alô, Júnior Monteiro! Detona aí, meu DJ! Queremos bater os parabéns pra nossa banda Capricho. Vai, Mosqueiro! você. Chorei, chorei por você, meu bem, como nunca eu chorei por ninguém. Chorei por você, meu bem, como nunca eu chorei por ninguém. Chorei por você, meu bem, como nunca eu chorei por ninguém. Chorei por você, meu bem, como nunca. Agora que o Júlio Monteiro chegou, o meu amor já Júnior Monteiro, o The Number One. Só pra começar aqui do Candecão. E aí? Sei que não vou mais sofrer, porque o pesadelo acabou. Ela veio pra ficar de vez comigo, dizendo que eu sou o seu amor e que sofreu demais longe de mim. Agora que ela veio pra mim. E aí, mosqueiro? Não tenho mais motivos pra chorar. Bora, Valdido, Valdisson! Oh, oh, oh. O meu amor já chegou pra tomar conta de mim. Ela veio pra ficar. É tão bom amar. Senta o pavio. Você passa e me vê, finge não me olhar, não me querer, pra acreditar que você está ligada. Chegando, sejam todos bem-vindos aqui no Canecão. Sinta-se à vontade. As emoções só no comecinho. Você me atrai. Vem embora, vem mosqueiro. Vem curtir a melhor festa de sábado em Mosqueiro. Você passa e me vê, finge não me olhar, não me querer, pra acreditar que você está ligada. Ele fica louco, louco, louco. Louco, louco, louco estou para te conquistar, pra me entregar, pra te amar. Louco, louco, louco estou para ser o Helder. Um abraço pra você também. Proprietário aí da banda Capricha, tá na área. Daqui a pouquinho, um show completo. Pra ter você. Nossa banda Capricha. Que mosqueiro. Júnior Monteiro, o The Number One. Alô, Júnior Monteiro, detona aí, meu DJ. Dizem que a tristeza não tem fim e a felicidade, felicidade sim. Só na manhã, vamos lá. Você foi o sol no meu amanhecer, mas deixou o nosso amor morrer. Lembranças desse amor, foi tudo que restou, foi tudo que restou, foi por uma razão pra minha.

As suas mesas, tá bom? Você que comprou o seu ingresso, é só o ingresso mesmo, tá bom? As mesas são as pessoas que adquiriram antes do evento. Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não. Eu acho que não. Se for pra viver desse jeito, não. Rosinho, Mosqueiro, Sérgio Canecão, tá esquentando, Júlio Monteiro. Chega pra jogo de novo. Acenta o pavio. Na vida de gado que eu sempre amei. Deixei meu cavalo, meu nome trovão. Minha espora, meu laço, meu medo de ler. Eu acho que não. Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não. Eu acho que não. Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não. Saudade da minha antiga viola e do boi cigano e o forrozinho. Eu acho que não. Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não. Eu acho que não. Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não. Eu acho que não. Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não. Eu acho que não. Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não. DJ Júnior Monteiro. Sucesso, Negão Raíssa, Radar e meu vídeo de batalha. Bora, Major Esporte Verdecino, bota esse louva. Bora dançar o forró, Mosqueiro. Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar, mas eu me apaixonei. E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar, e o motivo eu já sei. Valendo! O campo é minha felicidade, mas só que ele não deixa ela sair da cidade. Eu moro na zona rural, ela faz faculdade e sempre tá na capital. É que a família dela sei que não me aceita, porque sou vaqueiro da zona rural. Não vou trocar o campo pela cidade, não vou deixar me... Mas eu me apaixonei. E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar, e o motivo eu já sei. O cabra é minha felicidade, mas só que ele não deixa ela sair da cidade. Eu moro na zona rural, ela faz faculdade e sempre tá na capital. É que a família dela sei que não me aceita, porque sou vaqueiro da zona rural. Não vou trocar o campo pela cidade, não vou deixar me fazenda pra morar na capital. É que a família dela tinha que dar minha senda, porque sou vaqueiro da zona rural. Não vou trocar campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda, nem deixar o Marizão. Ô, musicão! E aí, meu parceiro, não é XA? Que é isso? Júnior Monteiro! Me perdoar não quer dizer que eu vá voltar. Não quer dizer que eu... Pra você curtir o forró, Sérgio Canecão, só no comecinho. Porque eu quero voltar pra ti. Vai. Se um dia a gente se bater na rua e por algum lugar. Bora, Tigrão! Bora, Tigrão! E você só. Valdido Valdisson! Sem muita intimidade. É só oi, tchau! É só oi, tchau! É só oi, tchau! Ô, musicão! da minha educação. Achando que eu quero voltar pra ti. E se um dia a gente se bater. Nossos convidados já chegando. Sejam todos bem-vindos. Sérgio Canecão, só no comecinho. Tem muita coisa pra rolar ainda. Sem muita intimidade. É só oi e tchau. É só oi e tchau. É só oi e tchau. Sem abraço e nem beijo. Comportamento de um ex-casal. É só oi e tchau. É só oi e tchau. Sem abraço e nem beijo. Comportamento de um ex-casal. É só oi e tchau. É só oi e tchau. Repertório novo do Barão Fininho. Júnior Monteiro. Acenta o pavio. Vem mosqueiro, vem mosqueiro. Eu prometi não mais te procurar, mas hoje não é meu dia de sorte. Achei sua foto no meu celular. Não te esqueci, me diz como é que pode. Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente. O álcool não apaga a saudade da gente, amor. Amor, já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer, me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer. Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer, me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer. Monteiro. Eu prometi não mais te procurar, mas hoje não é meu dia de sorte. Achei sua foto no meu celular. Não te esqueci, me diz como é que pode. Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente. O álcool não apaga a saudade da gente, amor. Amor. E aí, mosqueiro? Já que me ensinou a beber. Vai! Já que me ensinou a sofrer. Ensina, por favor. Vai, Josi, como é que é, Josi? Que... Ela e a Mandu poderosa ali, ó. Já que me ensinou a beber, já que me garoto sofrer, me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer. Meu parceiro Alan Alves, logo vou estourar na cidade de Ribeira do Amparo, na Bahia. Chama, Barão! DJ Júnior Monteiro. Eu tava na balada com meu parceiro Dudu. Passou uma novinha e ela buscou pra mim. Dudu me perguntou, e aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim. Só no forrozinho, mosqueiro, tá gostoso, tá pai d'égua. Uma novinha e a gente vai detonando pra você com muito carinho. Perguntou, e aí tu... Bora pra cima, hein? Eu olhei pra... A noite é nossa. Olha a mamãe que é mamãe, eu mamei fã nos peitos. Me imagino uma novinha, gostosinha desse jeito. Mamãe que é mamãe, eu mamei fã nos peitos. Me imagino... Vamos também aqui, tacacá gostoso. Tacacá churonense aqui, mosqueiro. Vixe, então, vixe, mulherão. É uma delícia, hein? Então, está aqui, então, dentro vixe, do canecão. Que mulher. Pra você. Isso é barão, papá. Tacacá churonense fica lá. Lá na orla do chapéu virado, ao lado do Asmo. Eu tava na balada com meu parceiro Dudu. Passou uma novinha e ela buscou pra mim. Dudu me perguntou, e aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim. Tava na balada com meu parceiro Dudu. Passou uma novinha e ela buscou pra mim. Dudu me perguntou, e aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim. Olha a mamãe que é mamãe, eu mamei fã nos peitos. Me imagino uma novinha, gostosinha desse jeito. Mamãe que é mamãe, eu mamei fã nos peitos. Me imagino uma novinha, gostosinha desse jeito. Vixe que peitão. Monteiro! Obrigado, meu